DJ Daniel. Hoje nós vai gozar, escutando a ligeira certa da WS da igrejinha. Hoje nós vai gozar, gozinho. Novinha do peito bicudo, gravadora de conteúdo, adulto. Fica de quatro pro vucu vucu, fica de quatro pro vucu vucu, fica de quatro pro vucu, me deixa com tesão de uso. Eu vou trombar a novinha que vende os vídeos, pois eu vou botar nela e saber se é tudo isso. No Instagram que ela estica bandido, acaba comigo de cabelão, silicone novinho. Que é isso? Fica de quatro pro vucu vucu, mostra todo o seu recurso. Responde pro seu puto. Tô com tesão de uso. Pra ser gostosa, tu fez curso. É caputaria, né? Ela tá safadinha. É caputaria, né? Ela tá safadinha. Ela quer uma noite muito louca na igrejinha. No SF ela fica molhadinha. Essa novinha tem olê. Tchara, tchara, tchara, tchara, tchara. Aê! No Instagram que ela estica bandido, acaba comigo, esse cabelão, silicone novinho. Que é isso? Vamos gerar conteúdo novo. Vamos gerar conteúdo novo. Um motel com vista pro céu, fazer um vídeo cabuloso. Vamos gerar conteúdo novo. Vamos gerar conteúdo novo. Um motel com vista pro céu, fazer um vídeo cabuloso. Dança no pau de bandido vai. Dança no pau de criminoso. Dança no pau de bandido vai. Dança no pau de criminoso. Dança no pau de bandido vai. Tô com tesão de honra. Tô com tesão de honra. Tô com tesão de honra. Tô com tesão de honra. Grita o nome do putão LG, LG. Que fode teu buceta.